pensamento é desistir. Diz que é difícil de seguir o caminho do céu. Coragem, este é o conselho que eu te dou. Levante a sua cabeça, que você será o vencedor. Se a luta é difícil, não pare e avance. Se você tentou uma vez, Deus dá outra chance. Mostre para o mundo inteiro que o Deus que você adora, qual seja o tipo de luta, ele dá vitória. Vitória, vitória. Na luta só Deus dá vitória. Vitória, vitória. Só tem vitória quem a Cristo adora. Vitória, vitória. Na luta só Deus dá vitória. Vitória, vitória. Só tem vitória quem a Cristo adora. Você insiste neste tema, grita que os teus problemas não têm solução. Coragem, este é o conselho que eu te dou. Levante a sua cabeça, que você será o vencedor. Se a luta é difícil, não